Carlos Silva, ele que é presidente do Conselho Municipal de Turismo aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Vamos conversar sobre assuntos relacionados ao Contur, porque agora na semana passada, né, na quinta-feira, houve a primeira reunião ordinária do ano de 2019 e a pauta principal aí girou em torno da apresentação do Observatório do Turismo de Foz do Iguaçu? Exatamente. Nós estamos aí resgatando a ideia, né, e a formatação que já existe via município, pela Secretaria de Turismo, Observatório do Turismo em Foz do Iguaçu. Buscando, então, que ele seja ativado, reativado, e trazendo as informações, pesquisas, demandas de todo o nosso setor do turismo de Foz do Iguaçu. Agora, esse observatório, ele vai ser tocado de que maneira? O Instituto Polo Iguaçu está envolvido? Como é que vai ser feita até a gestão aí desses trabalhos? Nós estamos formatando, e está em análise ainda essa nova formatação, daí que o CONTUR, que é o Conselho Municipal do Turismo, ele, com todos os seus associados e conselheiros, né, tem o direito de solicitar, de avaliar e de sugerir alterações e também sugerir pesquisas. E o braço executivo, o braço técnico disso, foi identificado então o Polo Iguaçu, que já tem uma especialidade nessa área, né? Agora, durante essa primeira reunião do Contur, agora em 2019, vários assuntos aí foram debatidos, trazidos à pauta, um deles, inclusive, a respeito aí da questão da segurança nas proximidades da Ponte da Amizade. Foi uma das preocupações aí manifestadas até por uma das entidades participantes do Conselho? Exatamente. Baseado nisso, nós já estamos agendados agora para quarta-feira, dia 3, uma reunião com a Câmara Técnica do CODEFOS, a Câmara Técnica de Segurança do CODEFOS, não é? Para nós buscarmos aí o entendimento, buscarmos aí o que está sendo feito nessa questão da segurança, principalmente aí adentrando ao turismo e principalmente com a comunidade, né? E um outro ponto também que eu vejo que foi abordado foi até a presença de um deputado, né, aqui da cidade de Foz do Iguaçu, deputado Vermelho, como integrante da Comissão de Turismo lá na Câmara dos Deputados. Isso ajuda aí bastante na questão da defesa das pautas aqui do nosso município? Não tenha dúvida. Quem realmente participou foi o assessor direto aqui de Foz do Iguaçu, Sérgio Beltrano, né? Mas que trouxe realmente a informação de que o deputado federal Vermelho está 100% à disposição a defender principalmente a bandeira maior que aqui na nossa cidade de Foz do Iguaçu, que é o turismo. E ele já fez, ele votou a favor da Lei Geral do Turismo, aonde contempla diversos assuntos, diversos itens que vai favorecer e vai dinamizar ainda mais o nosso turismo nacional, internacional e, por que não, aqui da nossa região. Até vamos falar um pouquinho sobre essa questão da lei do turismo. Essa lei do turismo, no que é que ela beneficia? Quais são as mudanças aí mais significativas até para os empresários aí que atuam no setor aqui na nossa cidade e região? Essa lei é bem ampla, né? Ela atende bem a questão da nossa hotelaria, gastronomia, mas um dos pontos importantes que nós identificamos foi a questão dos vistos, né? Aberto agora para mais 4 países. Capital aberto também para empresas aéreas de outros países. Isso também vai facilitar a vinda de turistas de outras localidades, de outros lugares do mundo, não só para o Brasil, mas também para a nossa região aqui, que é uma região muito forte no meio ambiente, na sustentabilidade, na qualidade dos seus serviços, né? E na sequência aqui na programação da RCI, nós vamos falar de investimentos no turismo em Foz do Iguaçu. Como é que você avaliou até a chegada e o anúncio, né, que foi feito da chegada de um hotel da rede Hard Rock aqui na cidade de Foz do Iguaçu? É algo promissor? Qual que é a avaliação que você faz até desses novos investimentos que estão chegando aqui para a nossa cidade? Olha, eu vejo que Foz do Iguaçu passa a ficar na vitrine dos grandes investidores a nível nacional, principalmente a nível internacional. Essas bandeiras aí, conhecidas mundialmente, já vão começar a sentir que Foz do Iguaçu é um potencial de grande crescimento e vai ter com certeza outras redes que deverão fazer aqui os seus investimentos. Para nós é muito bom, porque nós estamos também aumentando a qualidade, colocando outro tipo de serviço aos nossos clientes, fazendo com que todos, de forma igual, sejam atendidos da maneira do turismo que o turismo aqui oferece em Foz do Iguaçu. Como nós falamos, né? Nós temos que atender dos 8 aos 80. E teremos que ter empreendimentos, estruturas, para atender toda essa demanda, todo esse público que nos visita, né? Conversei aqui, portanto, na RCI com o Carlos Silva, ele que é presidente do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo aqui de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui nas ondas da rádio. Ok, muito obrigado, um bom dia.